Game Track Podcast. Aumenta o volume do seu videogame, estamos começando mais uma edição do Game Track e podemos dizer que a gente está começando uma nova season, né, cara? A nossa season dura 100 episódios. É uma season mais longa da história do mundo. Toma essa, mundo! Bom, eu sou o Zabuzeta e eu estou aqui com o Snake. Oi, galera! Estamos com quem mais aqui, Snake? É o velho chato de sempre. Excel! E aí, galera? Aqui é o Excel. Eu não sou o Zabuzeta e eu fico muito feliz por isso. Olha só, cara, que gratuito. Bom, vamos aproveitar nesse podcast número 101, e esse nome é muito sugestivo. Peraí. Podcast é o 101 e você falou 101. 101, justamente, eu fiz uma piada já. Piada. Uma piada é um desejo. É um desejo, olha só. Bom, e o desejo também de quando você joga jogo de esporte é você ganhar, né, cara? E a gente vai ganhar uma edição exclusiva pra esse tipo de jogo aqui no Game Track, enquanto a gente vai falar com algumas das nossas experiências com esse tipo de jogo, esse gênero, e com né? o esporte real também. Olha, é verdade, né, cara? Reais no mundo real. Vamos sim, vamos comentar tudo aqui a respeito de jogos de esportes. Não todos a gente vai listar aqui mais pra frente, porque nesse podcast a gente não vai falar de jogos de corrida, porque jogos de corrida merece um segundo podcast, né, cara? A gente fez um muito tempo atrás. Jogos de corrida, eles merecem podcasts específicos sobre suas franquias. Sim. Tal qual Need for Speed. Tá na hora de fazer uma versão muito melhor, né? Com certeza. Então, assim, compensa melhor muito. Melhor e atualizada, né? É. Exatamente. E como são séries de grande relevância, é muito mais interessante fazer sobre a franquia e não simplesmente citá-los em um podcast de esporte. Exatamente. E outro que também a gente vai deixar mais pra frente é os Jogos Olímpicos. Sim, esse aí, cara, tem muita coisa bacana, né? Sim, é super bacana, salto triplo. Revezamento super, de 100 metros. Super bacana. Aquele pô, jogo, é divertidíssimo. Aquele jogo do Tiny Toon lá, você tem que esmachar botão, tá ligado? Aham. Uhum. Então, bom, vamos subir a música, vamos pro bloco que estamos jogando. Super fantástico. Nossa. Falou, mano. Snake, o que você anda jogando, cara? Então, cara, eu baixei World of Tanks. World of Tanks? Você tava querendo baixar mais tempo, né, cara? O mundo do mais obrigado? Jesus. A Ciso tem que começar com uma piada boa, né, cara? Não é sempre que eu mando piada boa no podcast, tem que aproveitar, ó. Tem que aproveitar. É verdade. Essa semana aí. Agora pronto, mais 99 episódios sendo chato pra cacete. Mas o que você tem achado de World of Tanks? Cara, eu já tinha jogado uma vez. Ah, não, você queria o World of Planes também, né? World of Planes. É legal que eles estão fazendo um World of Warships, né? Sim. Que é de navio. E pelo que parece, vai mesclar os outros dois. O Warplanes e o Tanks. Então vai ser, tipo, um vai mega... Vai ter o World of Submarines também? Cara, não duvide, né? Isso daí do... Nessa franquia aí. E eles vão querer misturar, tipo, tudo. Os tanques, os navios, os aviões. Vai ser tudo num veículo só ou todos os veículos ao mesmo tempo? Vamos esclarecer as coisas. Todos os veículos ao mesmo tempo. Não vai ser porque um Megazord. Único veículo pra tudo seria extremamente interessante. Ó, vai ser tipo um pedra, papel, tesoura, assim, tipo, tanque contra aeronave contra... Enfim, você vai mesclando, tá ligado? Aparentemente parece ser isso. Eu ainda não dei uma olhada se vai ser só avião e navio, né? Por causa sim. do terreno, essas coisas. Mas, cara, vai ser genial quando sair essa porcaria. Quanto porque... mais, melhor. Ó, chega todo mundo. Sim, cara, porque vai ser o Rio de Motherfucker MMORPG. Vem todo mundo, vem. Ah, interessante ideia, mas o World of Tanks, desde que você jogou, ele já teve muita atualização ou tá muito... Teve. Melhorias, assim, tipo, de coisinha simples, né? Tipo, parede invisível, né? Ah. Se quiser. Porque dependendo do morro onde você tava, ele barrava. Você não podia passar da frente, assim. É porque a favela é perigosa. Toma essa, Excel. Porque o morro do Dedê é ruim de invadir, né, velho? É assim. O Excel quis ser rapidão ali, ó. Tá bom. Dependendo do penhasco, você não podia passar reto, entendeu? Da colina. Ele, com o tanque? Da colina, isso. Com o tanque, ele parava. Faz sentido, porque é um penhasco, velho. Não. Faz sentido, só que, tipo, dependendo da situação, às vezes é um pequeno salto que você tinha que fazer pra mas humanidade. Mas é um tanque, esse tanque não salta. O jogo é inspirado em Metal Slug, isso? Posso falar? Pare de zoar vai. A coisa. você tem um pequeno... uma pedra, vamos supor. Sim. Às vezes aquela pedra não te deixava você passar pra baixo, pro nível inferior ali. E era uma coisinha simples. Tipo na vida real. Tipo na vida real. Cara, tanque faz parada incrível, velho. Você não tem noção. Ele anda em parede quase de 90 metros. 90 metros não, 90 quase graus. Quase de 90 metros. Até 80 ele anda. 90? Enfim. Daí ele tinha essa parede invisível, não deixava. Agora você, tipo, tem uma outra estratégia que você pode passar. Dependendo da situação, você danifica teu tanque, a esteira do tanque. Mas é um, entre aspas, um risco que você pode correr pra não levar bala, entendeu? Uhum. Então, danifica a esteira, mas pelo menos eu fugi de um tanque maior do que eu pra... que ia me, com certeza, com um tiro ia arregaçar a lataria do bichinho. Isso daí, né, atualizaram um monte de tanque, colocaram mais de outras nacionalidades. Tem muito tanque ali que é muito difícil. Tanque é baseado um período histórico de guerra, ou ele pega todas as guerras ao mesmo tempo? Tipo, Segunda Guerra, ele pega finalzinho da Primeira Guerra Mundial, né? Que ele já tem os tanques mais atualizados, mais com aquilo que a gente tem de conceito de tanque, né? É que de fato, sim, na Primeira Guerra Mundial, bem no final, é que começou a surgir os tanques, né? Como... Sim, sim, sim. Parte. Até que eu tenho, que eu vi ali, né, acredito que tem um pouquinho mais atualizado, assim, tipo, na Guerra do Vietnã ou coisa parecida. O foco principal ali são tanques da Segunda Guerra Mundial. E tem muito tanque conceito, né? Única coisa que interessa, o Panzer é massa? Cara, o Panzer dá medo de você encontrar com ele. E é difícil de pegar. Eu adorava o Panzer no GTA. Vai se inscrever a Panzer lá, surgia um Panzer. Tanque. Lembra? Cara, mas Panzer, eles... Lógico que tem vários Panzer, Panzer 1, Panzer 2, mas tem o Panzer 4, cara, que, meu Deus, ele, dependendo da evolução que o cara tá, ele tem. E onde tá canhão? O Kung Fu Panzer? Não, pera. Ai, meu Deus, cara, meu chega. Deus. Vai, Excel, o que você tá jogando? Excel? Oi. O que você anda jogando, já que você respondeu o Snake? Ignorou o Snake total. Não, eu não ouvi, foi abafado pelo seu riso. Ah, tá, droga. Não, eu fui ignorado pela trollagem de vocês, tá? Vamos se ferrar. Exato, foi por aí. Cara, eu tô jogando... Eu fechei Resident Evil Revelations do 3DS. Ó! Finalmente o Excel tá fechando jogos, gente, olha aí. Toma na cara. Toma na cara, nova season, novos jogos fechados, hein? Quando eu quero, eu sambo na cara da sociedade. Então, cara, eu achei um jogo muito legal. Eu esperava que a jogabilidade fosse ser meio travada por eu não ter o Circle Pad Pro, né? Pra não ter o analógico de visão, né? Isso, e é uma das coisas que o jogo pergunta no início dele, se você quer jogar mesmo sem o Circle Pad Pro. Mas, pra ser bem sincero, eu não senti falta do analógico de câmera no jogo. Sim, mas se tivesse, ajudar pra caralho. Cara, eu não sei, porque eu não achei ele, assim, tão necessário. É que você não tem costume jogar muitos jogos com um controle muito parecido com o do DualShock, que tem dois analógicos, né? Também, pode ser isso. Sim. Também. Mas eu não senti a falta desse segundo analógico, eu achei que com um só dá pra você jogar tranquilamente. Gostei, assim, que ele resgatou um pouco dos primeiros Resident Evil. É, falaram isso mesmo. A história ficou muito bem escrita, eu achei que foi muito legal a trama que eles fizeram pra Jill e pro Chris. Pra quem não sabe o que eu tô falando, é Jill Valentine e o Chris Redfield. Eu achei bem legal o fato de, em algumas partes do jogo, se você se metesse a matar todos os zumbis e monstros que apareciam, você ficar sem munição e se fuder. Porque, querendo ou não, em alguns dos outros Resident Evil tinha ficado um pouco mais fácil você... A questão de management dos seus recursos, né? Uhum. E nesse você realmente tem que ter um controle acirrado, porque por mais avançada que esteja a sua arma... Se tiver munição, não adianta, né? Exato. E a pistola, mesmo ela estando um pouco mais top, ela ainda consome uma quantidade razoável de munição pra matar os bichos. Eles não são fáceis de derrubar. Deixa eu só perguntar, que eu nunca joguei nada da série. Não tem o conceito de headshot? Um headshot, um tiro, mas... Não, não, não. Não tem. Não tem. É por dano. Sim. Alguns pontos do monstro tira mais dano que outro, né? Uhum. Mas ainda assim não tem o conceito de headshot. Nesse. Porque os zumbis são diferentes. Esse você pode andar e atirar ao mesmo tempo? Não, porque você tem que mirar. Ah, tá. É que não é o que nem a partir do Resident Evil 5 que eles começaram a fazer isso. Você pode andar enquanto você recarrega. Sim, aí é atirar, justo. Não. Então, assim, eu achei bem legal todo o cenário e tal. Mesmo sendo... Eu achei que talvez eu fosse estranhar por ser no 3DS, tela menor. Ele passa num navio, isso mesmo? Não lembro. Isso, se passa num navio. Parte dele se passa num navio. Uhum, que eu acho que flashback, né? Isso, aí tem diversos flashbacks dentro desse pedaço que você tá passando dentro do navio. E, assim, muito legal... O Nemesis é relativamente difícil de você enfrentar no final do jogo. Alguns outros zumbis que aparecem durante o jogo, que são mini-boss, são extremamente difíceis. Em alguns momentos aparecem dois, três daquele e você fica louco. Porque você ainda por cima tem tempo pra passar pelo pedaço que você tá. E eles Tipo, são muito difíceis de desviar, então você tem que gastar mais tempo ainda. Mas foi um jogo que eu gostei pra caramba de jogar. E eu me surpreendi com o Nemesis, porque, assim, na sala do Nemesis tem uma box pra você trocar a sua arma, né? Eu tava com a minha shotgun com todos os upgrades e tal, e tô atirando com a shotgun nele. Quando acabou a minha munição de shotgun, eu corri pra box pra trocar de arma, pegar uma metralhadora pra não ficar desarmado, né? E fui surpreendido por uma decisão minha do início do jogo. Porque, assim, tem um pedaço que é muito cheio de zumbis, você não consegue passar desviando se você não tiver muita erva, porque é muito difícil. Muita erva. Olha aí, 4,20. E ali naquele pedaço tem um rocket launcher pra você abrir caminho, né? Só que eu passei na loucura e eu consegui desviar nele muito na cagada e guardei o rocket launcher e eu nem me liguei. Cara, aí você guardou uma parada muito importante, né? Não, aí quando eu abri lá, eu fui pegar a metralhadora, daí eu olhei, ô rapaz, esse rocket launcher aqui. Aí eu peguei o rocket launcher, no que despausa o jogo de você sair da box, Nemesis estava na minha frente, eu mirei, dei um tiro na cara dele e acabou o jogo. Ó, então, tipo, o jogo te premiou pela sua habilidade, tá ligado? Ó, a shotgun, ela, com os upgrades lá, ela tava tirando, acho que 230 de damage. Uhum. O rocket launcher tira 30k. Ó, tá a diferença do caralho. É, então, tipo, graças a uma cagada minha no meio do jogo, eu terminei com o chefe muito facilmente. Mas, ainda assim, eu gostei muito do jogo. Vale muito a pena jogar. Olha aí, só pra pular pra parte que eu tô jogando antes de começar o podcast de fato aqui, eu tenho retornado ao Bullet Time. Bullet Time, nosso. Bullet Time é sacanagem. Já tá retornando. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Bom, eu tenho retornado aqui ao Bulletstorm, que é um jogo muito legal, que eu tinha abandonado, o que, faz um ano e meio. Falei, cara, vou baixar e vou jogar. E tinha save na nuvem, então continuei de onde eu estava. É um jogo muito legal. Ele usa aquela engine da Unreal Engine. Ele parece muito ser um Gears of War, tá ligado? Porque tem todos aqueles personagens cheios de músculo. Aquele padrão de visual de personagem igual a série Gears tem. Né? Só coisa linda, assim, tá ligado? Que bosta. E o esquema dele é que ele tem muitos inimigos, assim. Então tem vários tipos de armas que você vai adquirindo. E você vai matando os inimigos conforme você vai seguindo a história. Mas o que ele tem de especial é que você tem algumas certas habilidades, skills que você pode utilizar. Por exemplo, você pode dar uma rasteira no inimigo. O inimigo, ele fica flutuando lentamente no ar e você pode, tipo, dar chute, puxar ele com seu slash lá. Não é slash, fala. É seu gancho, assim, de energia. E você pode fazer vários combos. E isso é uma coisa que o jogo te premia, né? Conforme você vai mais matando inimigos de forma diferente, mais pontos você tem. E esses pontos vale a pena pra você comprar munição, pra você comprar cargas pra sua arma, comprar novas armas. Então, quanto mais você é criativo matando os inimigos, você, por exemplo, tem um inimigo aqui numa parte do cenário que tem um penhasco. Você pode matar ele dando headshot, pode matar ele metralhando ele, ou você pode puxar ele fica em câmera lenta, virar um pouco o seu personagem e chutar ele pro penhasco. Você ganha ponto por conta disso. Ou às vezes tem um cacto, você vai lá dar um chute nele e voa pro cacto, você mata o cara assim. Tem altas cenas nesse jogo que é muito legal. Bem antes de eu retornar esse jogo, quando eu joguei a primeira vez, tem um momento que é foda, assim. Tem uma engrenagem gigantesca, assim. E essa engrenagem, tipo, é uma fase inteira, assim, como se você tá parado num veículo. E essa engrenagem percorrendo o mapa. É uma engrenagem, tipo, sei lá, umas 30 vezes maior que o seu veículo ali, cara. Vindo pra cima de você, você desviando, você com vários inimigos te atacando, cara. Esse jogo é muito legal, muito divertido. Você chegou a jogar o Mad World, Wii? Eu tava muito querendo jogar esse jogo, até porque a questão da arte dele que é fantástica, né? Preto e branco, uhum. E só o sangue vermelho, né? Você jogou ele, né? Sim, eu tenho ele. Cara, ele é muito foda também. Eu tava querendo muito jogar esse Mad World aí, mas só quando tiver com o Wii aqui comigo. Mas então, esse é o jogo que eu tenho jogado. Só rapidão que citar aqui o mod que saiu recentemente por Portal 2, que é o Think with Time Machine, né? Que você mistura o conceito de portal com máquina do tempo. E é muito legal esse mod aí por Portal 2. Saiu essa semana passada aí. Então é isso. De graça pra quem tem o Portal 2, né? De graça. Bom, vamos subir a música aqui. Vamos pros nossos joguinhos de esporte, né? Vamos lá. Aquecimento, vai lá. 30 polichinelo aí, galera. Vamos lá. Cara, jogo de esporte. O que a gente pode dizer sobre jogos de esporte e Excel? Jogos de esporte são a melhor maneira de você se sentir menos sedentário com a sua pança pra fora, sentado no sofá. Eu ia falar uma parada parecida com isso, exatamente. Eu sei sobre futebol. Ah, você joga? Sim, FIFA 14, FIFA 12. Você joga? Sim, tenho mais de 500 horas de FIFA. boa. Mas uma coisa assim que eu acho que é mais comum, não generalizando a galera, mas é muito mais comum ver crianças jogando jogos de esporte, até por conta de seus pais comprarem os jogos, né? Você tá louco? Você tá louco? Mas muita Cê gente. Tá louco? Você conhece o universo online dos jogos de esporte? É brutal. Não, é. Obviamente, quando você entra lá, é igual jogar Street Fighter. Você tá ali, tipo, destruindo a sua vizinhança. Você tá, nossa, se sentindo fodão, cara. Você começa a jogar online e você se fode geral, tá ligado? Você joga online e tem um coreano com outro que não levanta a bunda da cama, que o bicho nunca encostou numa bola de futebol na vida. Não. E o cara, tipo, destrói usando o Barcelona. Não, o Barcelona também é sacanagem, é o OP da vida. Na verdade, agora é o Bayern. É? Não sabia, pra mim era... Chupa, haters, eu sei de esporte. Ó, na verdade, você sabe, acho que você é o que mais sabe de esporte entre a gente aqui. Porque assim, ó, atualmente, eu não tenho nenhum time de futebol, até porque não acompanho. O Snake, acredito, também não tem nenhum time de futebol normal. Futebol, futebol, futebol, né? Futebol, soccer. Você eu também não tenho, cara. Não, você tem, cara. Não comprar, tô falando você torcer pra um time. Então, não é ter um time, é torcer pra um time. Ter um time do coração. Vamos esclarecer as coisas, botar tudo... O Excel aqui, ele tem um time do coração, o Palmeiras, né? Sim, eu sou palmeirense, meu time tava uma merda no passado, esse ano eu acredito que vai estar um pouco melhor. E por conta disso, os jogos de esporte, normalmente a galera se remete ao famoso jogo de futebol, né, cara? Mas tem muitos outros jogos, né, que escapam além disso. Inclusive, né? Outros que eu jogo muito mais do que FIFA e PES, porque eu não jogo FIFA e PES. Ouso dizer mais. Todos os jogos de esporte que eu tenho o hábito de jogar certa, uma quantidade considerável de tempo, eu já pratiquei. Futebol já joguei. Sim. Até final do ensino médio eu era do time do colégio. Futebol americano eu já joguei. Deixa eu perguntar, no futebol, soccer, você jogava em qual posição? Cara, não... Eu jogava, depende. Quando eu jogava salão, eu jogava de pivô. Sim. Quando eu jogava no campo, eu jogava de meia. Cara, eu nunca joguei num campo de futebol. Eu só joguei areia. Meia de tênis, né? Não, meio chuteira, né? Campo, é aquele meião que vai ter coisa, né? É só pra galera não raspar a canela, né? Uhum. Arrancar metade da sua pele, né? Sim. Também. Ô, Snake, você jogou futebol quando criança? Joguei e sempre ia pro lado errado. Por quê? Como assim? Você fazia gol contra... Sim, já fiz. Depois que eu aprendi a jogar um pouco, daí eu ficava no gol, tá ligado? Daí pelo menos defender eu conseguia defender. Mas agora fazer drible, chutar... Acho que de gol mesmo que eu fiz foi um 5. Sabe, do colégio. Ouso dizer mais. Na época que eu jogava no time do colégio, quando eu morava em Minas, a gente jogou contra a seleção mirim da Austrália. Toma essa ali, cara. Ganhamos de 7 a 6. Cara, foi duro então, hein? Curiosidade sobre a vida, olha aí. Toma essa. Quem diria que eu joguei futebol e joguei contra a Austrália ainda, ó. Bom, eu joguei muito futebol até o final do ensino médio. Até por conta dos meus amigos que eu tinha no condomínio aqui, a gente jogava muito areia, né? Areia... Jogava muita areia? A gente fala areia, mas é o campo de futebol de areia. Não o futebol de areia que a galera acompanha com Rio de Janeiro, né, cara? Não beach soccer, é o futebol de areia. Beach soccer é as putas do... Enfim, é o futebol da soccer. Mas eu participei de um campeonato... A gente jogava muito bem aqui no... Bairros? Quase isso, cara. Assim, ó, a gente jogava muito no condomínio, a gente começou a treinar contra times próximos, a gente falou, agora tá na hora de a gente participar de uma competição um pouco melhor, um pouco mais oficial, né? Campeonato profissa mesmo, com camisa e sem camisa. Não. Mas, não sei se você... Aqui no Paraná tem o... Principalmente em Curitiba, tem o campeonato do peladão da tribuna. Eu tô ligado qual que é. Peladeiro? Sim, do peladeiro, olha só. Peladeiro é uma região aqui de Curitiba onde tem, tipo, o quê? Uns 15 campos de areia, assim, né, Snake? Que é perto da sua casa. Não, 15 é muito, é 2, não é? Dois? Não, eu sei que é uns 15. Porra, que exagero, né, cara? Pô, quando eu era criança, tudo era maior. Quando você era criança, campos, com certeza. Tem uns 15 campos, né, Snake? Não, cara, é 2. Cara, deixa eu imaginar que é muito maior. Aí eu participei do... Eu era goleiro, né? Sempre joguei de goleiro. Então, tipo, um dos melhores goleiros do colégio. Ganhei prêmio, medalha por conta disso. Olha só, as abusitas, altos goleiros, hein? E eu fui participar desse campeonato, cara. No primeiro jogo eu levei 13 gols. Porra! Saindo do jornal, levando gol. Saiu na tribuna, tipo, o jornal aqui, tipo... Cara, tem que ter a foto desse periódico, velho. É difícil achar, cara, é difícil. Mas liga no jornal e pede a edição. Não precisa ir no jornal, vai na biblioteca pública. Sim, dá pra você ver lá, mas não sei qual que é a data. Não, pede no jornal pra pegar uma cópia. me veio impresso. E o melhor, assim, a gente tava mega empolgado, porque era Dia das Mães, a gente foi lá jogar, assim, a gente falou, nossa... Você deu essa decepção pra sua mãe. É, exatamente, a gente tudo, nossa, vamos lá dar um presente pra nossas mães, né? Perdemos de 13 a 2, assim. beleza. Aí você parou de jogar? Obviamente a gente entrou em posição fetal. Obviamente o time foi eliminado ali e a gente só ficou jogando Farfan, né, cara? Agora deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Qual que é o jogo, o esporte favorito de vocês, assim, tipo, que vocês mais gostavam de praticar? Cara, eu tenho dois. Fala aí. Eu gostava muito de jogar hockey. É verdade, você jogava hockey? Olha, toma essa, cara. Meu Deus. Sim, eu jogava hockey no gelo. Playboy de prédio. Eu jogava hockey no gelo quando eu morava no Rio. No gelo? Você que era só patins, etc. Não, no gelo. E eu gostava pra caramba de jogar hockey no gelo, mas eu também gostei muito de jogar futebol americano. É, futebol americano eu tenho muita vontade de jogar, principalmente pra... É que depende, é que o futebol americano não é aquele, por exemplo, futebol, é aquele esporte que, ah, você tem que ser atlético, se você for, sei lá, gordinho, for muito... Cara, se for atlético ajuda pra caralho, tá ligado? Só um futebol americano, ele é muito mais estratégico, então, tipo, se o cara for muito gordo, assim, ele pode ajudar pra caralho no jogo, mesmo assim. É, dependendo da posição, com certeza. Você a tem palavra... os biótipos que encaixam em todas as posições, né? Sim, fala. A palavra seria o jogo mais democrático que existe. Sim! Você pode ser gordo, você pode ser rápido, você pode ser magro, você pode ser alto. Exatamente. E até pra você que não gosta muito de jogar, só quer dar um chute, tem essa posição pra você. Tem que também, é o kicker, cara. Entra uma vez na partida, se dependendo da situação. E ganha 15 milhões pra fazer. Ganha, isso que é foda. Oh, deixa eu só perguntar antes de passar pro Snake. E seu esporte odiado, cara, que você odiava assim? Cara, esporte que eu nunca fui muito bem, eu não conseguia ser nem razoável, porque na maioria dos esportes eu era razoável. De ruim pra razoável, sabe? Mas do cara que não nunca consegui me dar com o esporte foi handball. Handball, olha só. Snake, e você, qual o seu esporte ou os esportes favoritos aí? De longe, basquete, eu gosto bastante, embora que não tenha acompanhado muita coisa, assim. Eu tenho acompanhado mais o NFL do que basquete. Você ainda tenta jogar basquete de vez em quando, Snake? Eu tava jogando até um tempo atrás lá com o pessoal da minha igreja, né? Então a gente começou... Na igreja? Que sacanagem. Na igreja, eles fizeram time lá, o pessoal... Dentro do salão da igreja. Exatamente, do púlpito, assim, né? Botava uma cesta, Jesus segurando a cesta. Nossa, gente! Não, porque é da igreja católica, então não tem Jesus pendurado ainda. Mas a gente pegava a cesta do pão ali, onde passava a cesta... Não, sacanagem! Cesta do pão. Não, só pra explicar, tem um ginásio do lado da igreja, tá? São os babaca. Isso era deduzível, Snake. Não, vai aqui, não, né? Vai. Por via das dúvidas é melhor explicar. Uhum. Pois é, né? O outro que eu acabei mais gostando foi boxe. Sim, eu joguei... Oi. Você não jogou, você lutou. Você treinou. Não, eu treinei, né? Joguei. Né? Jogar é... Você falar no podcast aí que você jogou boxe é foda. É que eu joguei a minha mão na cara de alguém. Aí, ó. Não é bem assim, né? Vamos combinar que não é bem assim. E o esporte que você odeia, Snake? Né? Futebol, de longe. Cara, tanto que... Essa eu vou ter que falar, né? Teve uma reunião lá da empresa. Eu não vou falar o nome da empresa, mas de TV a cabo. É a puta deles, né, cara? É a que você trabalha hoje? É a que eu trabalho hoje. Daí, vou falar o nome mesmo. Daí teve uma reunião lá de comunicação, tudo. A Camila vindo aqui me zoar. Não é GVT, não é Oi, não é Skype. Acho que é Snap. Não pode. É a TVA? Vocês lembram da TVA? Continue. Enfim, aí eles falando assim, não, porque agora... Aquelas reuniões motivacionais, assim. Ah. Não, porque nós somos um time. E que não sei o que. Daí ela fez a pergunta, quem que gosta de futebol? E aquela galera levantou a mão. Quem é que não gosta? Eu fui o retardado, o único infeliz de erguer a mão. E pronto, eu fiquei sendo zoado a reunião inteira, tá ligado? Quem não gosta de futebol? Daí o Snake levanta a mão. Então você vai trabalhar na Copa. Seria foda, só que não. É, daí ela ficou assim, não tem problema, né? A gente vai ficar falando 2 horas de futebol. Tudo bem? Ela com aquela voz de retardada, assim, sabe? Tudo bem? Tudo bem, minha filha. É que o Snake é muito simpático, né, cara? Tudo bem? Não. Se você ficar falando, eu vou me sentir ofendido, eu vou processar você. Ah, o Snake abriu um aplicativo de celular e começou a jogar, né? Não, me deu vontade de jogar Taxi Drive na meia... Taxi Drive não, Taxi Drive é foda, hein? Porra. Jogar Crazy Taxi no celular. E daí ela perguntou pra mim ainda, o que você vai fazer em junho e julho? Jogar videogame? Tá ligado? Assistir filme, ir pro cinema... Vivi. O que você vai fazer em junho e julho? Eu tô pensando em dormir. Assim, começar no início de junho e terminar, acordar em julho. O que você acha? Seria foda. Meus esportes favoritos, de longe, voleibol e handball. Eu achei que você ia falar remo. Remo? Nossa, eu nunca, cara. Eu nunca jogaria. Eu gosto de remo e iatismo. Iatismo, não. Eu jogava muito o voleibol aqui no... Tanto no colégio, tanto no condomínio mesmo que tinha... Na época que tinha uma quadra... depois que foi, virou um estacionamento, né? Ficou, a galera ficou muito chateada por conta disso. E, cara, jogava praticamente todo final de semana, assim, né? Cara, vôlei é um esporte bacana. Cara, vôlei, assim, de dupla na areia, assim, é, cara, eu adorava, adorava demais, assim. O handball, eu joguei muito quando criança, mas eu handball. Sempre... O handball, eu comia muito, enfim. O handball, eu jogava muito quando criança, né? Tipo, adolescente, criança. E eu nunca tive a oportunidade de jogar, mas sempre que... sei lá, me deparo com um jogo assim, eu gosto de assistir, cara, que é muito legal. Eu acho impressionante que os caras fazem com uma bola na mão, assim. E o futebol que eu menos gosto, desculpa, Snake, é o basquete. Por mais que eu tenha 1,92, basquete não é comigo. O futebol que você menos gosta é o basquete? É o futebol que eu menos gosto é o basquete. Mas o Dislexia mandou um abraço, né? Dislexia mandou um beijo. Ah, deixa eu. Eu acabei esquecendo de falar. Quando eu pratiquei tanto street de basquete, né? Sim. Antes de vocês continuarem. E você praticou corfe de basquete também. Ai, caralho. Cara, tá demais hoje, velho. Enfim, e eu joguei aqui na associação de... Na SUFEPAR, né? Sim. Aqui no Paraná. E eu tive a oportunidade de conhecer a Hortência. Então, olha, foi bacana, assim, na época. É, porque você, já que você acompanha o esporte, você tem que ver os seus... Sim, sim, joguei bastante lá. Inspiram, né? Sim. Tá, vamos parar de falar dos esportes favoritos, a gente tem que citar um pouquinho, né, por conta disso, mas vamos pros jogos, Snake, vamos começar com o seu primeiro aí, cara. Cara, meu primeiro, então eu vou puxar já o boxe. Boxe! Que é o... Que isso? Que é do Balrog, gente. Ah, tá! Porra! É do Balrog isso? Não, isso daí é do Guile. É! Eu também pensei, cara. Em alguma versão o nome dele é Balrog, cala a boca. Não é, nossa, é verdade. Você pode ter razão, mas acho que não. Eu tenho 0,001% de chance de estar certo, então, ó. Qualquer coisa a gente pergunta pro Rida. Enfim, Fight Night Round 3, cara, o joguinho pra PlayStation 2. Jogo massa, com vários lutadores famosos, tipo... Vários boxeadores. Boxeadores, isso. Muhammad Ali. Olha. Oscar de la Hoya. Quem mais que tinha ali? Que era... Oscar de la Hoya, né, aquele cara da moda? Hã? Não tem um cara da moda que é Oscar de la Hoya? Ah, velho, eu vou ficar... acompanhando coisa de viadagem, assim. Ele foi pesquisar, cara, escutei o tecladinho aqui. Eu tô pesquisando. Tá, ele tem, obviamente, o Mike Tyson, tem o que levou a mordida do Mike Tyson, que eu esqueci o nome. Não, porque é uma versão mais atualizada, assim, dos lutadores, né? Nem lembro que época que era o jogo, mas era quem tava no card ali principal, né? Michael Tyson já tinha se aposentado, né? Nossa, faz tempo, né, cara? Eu falo Mike Tyson, mas é porque... É, tem mais caras, assim, tipo, uns mexicanos lá, porradeiro. É, Hernandez, você tem... Não, o Sugar Ray Leonard... É, mas é o que? A jogabilidade dele é tipo aquele punch out, né? Mais ou menos. Por exemplo, você pegando o controle do PlayStation, né? O DualShock. Direcionar o esquerdo, você fazia a movimentação do cara, né? Uhum. Aí dependendo se você segurava algum... Sugasse. Se segurasse algum dos triggers, né? Sim. Você fazia as esquivas, né? Junto com o direcional esquerdo. Mas... aí o direcional direito você fazia uma movimentação. Então se você desse só um tapa pra direita, por exemplo, você dava um jab com a mão direita. Se você desse só um tapa pra esquerda, você dava o jab com a mão esquerda. Se você fizesse uma meia lua pra direita, ele dava um gancho. Se você fizesse uma meia-lua completa, ele dava um hook, assim. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Obviamente, todo mundo gosta desse anime. Tem que falar disso. A diminuir, porque é excelente, cara. É um dos melhores. Era excelente. Não, é excelente até onde eu assisti. Eu não assisti a continuação. Era excelente. Por quê? Teve pessoas que estragaram pra mim. Ah, é verdade. Mas é porque... esquece, mentira, as pessoas. O mangá tá massa pro caralho ainda. Sim. O Hajime no Ippo, cara, ele é um de esporte mais foda de todos aí, cara. Porque ele é muito legal, ele tem bastante conceito, apesar dos golpes mega... Não, ele traz bastante, né, citação à história do boxing. Sim. Então é bem interessante. Sim. Sim, golpes que realmente existem, né? Fato, o criador desse golpe. Só que como é anime, né? Eles dão aquela forçada na imagem lá. É, dá aquela coisa lá, assim, que é aquele campo de futebol que 10 quilômetros os caras correndo, né? Praticamente. Exatamente essa ideia. É, tipo, o cara vai dar um soco, ele vai até o chão, rasga da lona, aí ele quebra o queixo do cara, mais ou menos. Sim. Assim. Mas o cara praticamente podia ser um dançarino de mambo, né? Ele ia passar embaixo daqueles bastões assim. Nossa, sim, É. Mas a minha pergunta, já que eu puxei o Hajime no Ippo, esse jogo tem de fato esses golpes, assim, tipo, que apresentam muito, tipo, mais clássicos, assim, tipo, esses... Tem, cada um... Corkscrew, né, fala naquele golpe. Corkscrew, é. Corkscrew. O punho. Isso. Sim. Então, cada lutador... Tem um especial. Ele tem um movimento especial, né, digamos assim. Movimento característico. Exatamente. Ele tem uma barra de estamina, né? Se você, tipo, descarregar muita porrada, você fica muito cansado, daí, às vezes, pra desviar, fica um pouquinho mais lento, você sente a respiração do cara. Igual na vida real. Exato. Igual na vida real, porque, tipo, tem um limite, né? O cara pode descarregar um monte de porrada, mas ele tem que dar uma parada que senão umas horas acaba você com dá ele. Uma cansadinha, né, amigo? Sim, sim. E daí ele tem, você tem um botão lá que é justamente pra fazer o glitch, o soco especial dele. Sim. É bem bacana, glitch, assim. É a falha do jogo? É. Glitch. Agora não vou lembrar. O glitch fala. É a falha do jogo. O que você vai sustentar essa piada, vai lá. Vai. Pô. Vai. E é bem legal, assim, tinha o modo carreira dele, cara, que era bem bacana também, você fazendo teu card, você montava o teu personagem, fazia... O modo carreira, ele antes, a partir dele, fazia uma carreira e ficava... Eu pensei a mesma coisa, mas seria mais sentido com futebol. Tá, bom, vamos lá pra trilha sonora, então. Mas é que você é uma pessoa muito triste. Depois fala que eu sou mal-humorado, olha aí. Olha, assim são novas pessoas com características novas, são essas. Ô, Snake, qual que é a música que você selecionou pra essa música, então? Pra esse jogo, olha só. Pra essa música? Que você selecionou pra essa música? A Trixia mandando outro beijo. Trilha sonora é muito boa, tem bastante música de hip-hop, aquelas bem... É bem característico, assim. Tinha até um seriado na época. Seriado tipo Big Brother, assim. Que eu... Não é Big Brother, como é que eu posso falar? Tipo o UFC que tá tendo, Ultimate Fighter lá, do... que tem os lutadores. Daí cada semana vai saindo o lutador. Era o The Contender, que eram boxeadores. Ah, é, bota fé, bota fé mesmo. Amadores, né? Aí um deles, aquele que chegasse até o final, ia ser. Ia passar pra profissional, né? Ah, sim. Isso, procede. Exatamente. Cara, os treinamentos dos caras eram muito legal. Eu lembro de um até hoje, que o cara. Acho que ele deixa 10 pneus. Numa fila. Aí o cara num caminhãozinho, ele ia andando, o cara tinha que pegar o pneu e jogar em cima da caçamba. Nossa. Isso, o caminhão andando. E ele pega o pneu, e não é pneu tipo aro pneu 13. Pneu de trator, não, cadê? Pneu de trator, tá ligado? Pneu de caminhão, trator é sacanagem. Não, caminhão não, né? Porque senão o cara não ergue, mas é uma picape bem grande, no mínimo. E cara, era muito legal esse treinamento que ele tinha. E ele passa essa ideia, porque você tem que fazer o treinamento no jogo, tudo. E tem uma música bem característica, assim, vontade de bater em alguém. Ó, mas vamos lá. Tem uma música bem característica, Eye of the Tiger. Tô com as duas. Foda pra caramba, seria foda. É, o Snake, então, música do jogo, você não, qual que é mesmo? É Slick One, Crook Dancing. Olha, então vamos lá, pau na caixa. Crook Dancing, dançando na cozinha? Get up with your feet if you know you grind it. Do the dance step if you know you rowdy. Stagger like a drunk, let your body work it. Watch out the gangsta do, Crook Dancing. Go back again, back like the boy miss. Release the stretch shit like I'm on pill. Can't feel, so fuckers are being money tail. Money chase, honey chase, to put it short. Can't wait, can't sleep, my brain full of beef. Ready to pull the clip anytime I'm on the street. Got the coke out, pistol on my hip. You with me, boy, brown slick, niggas don't slip. Can't feel my shot just in case you see anything. Spin something sinister, shook one's bleed. Can't breathe, I need a break off the shit. Pull the crazy lock, stop behind me still. Focus on my shit, ignore all forms of gossip. And do my music shit, attack him shit with a lyrical hit. Play a part, dunny, don't let me out the pop. The things will pop your chick. Get up where you fit if you know you grind it. Do the damn step. Know you're rowdy, stagger like you're drunk, let your body work it. Watch how the gangsta do, coke dancing. Get up where you fit if you know you're grinding. Do the damn step if you know you're rowdy, stagger like you're drunk, let your body work it. Watch how the gangsta do, coke dancing. Flip the chapter, time I see you bastards. Like I owe you a dollar, huh? I brought my collar, dust them off, but shoulder like Jigger. But you knew that when it sound like click loud, nigga, dig that. Who that? Breast stinger, nigga, tic tac. Wanna play round? Move, so you need to relax, don't overreact. In the club trying to fight, bit that Mr. Rock, aka fall back. This is my spot, gotta follow the rules of big stone front. Took your hands up, straight punk wide, groove on, groove to the gangster shit. I move to the exit doors, do the crook stepping, or get stumped to the floor. I'm incredible, high liquor in my hand, still calling for rounds. You know how it gets down, surrounded by crazy individuals. Who the fuck wanna clown, huh? Get up where you fit if you know you're grinding. Do the damn step if you know you're rowdy. Stagger like you're drunk, let your body work it. Watch how the gangster do, crook. Okay. Get up where you fit if you know you're grinding. Do the damn step if you know you're rowdy. Stagger like a drunk, let your body work it. Watch how the gangsta do, coke dance. Shit, they're wondering how we're stepping. How something and get a room. Jump around, restless, still want a hook dance. Objection, objection, nigga, what's your function? Just got out of pen on 6 month probation. You on the road for reds on gun possession. Caught up in the game, you know you on vacation. Through the crime, spending time, it's called incarceration. Run around, bang, bam, shells rolling in the right direction. Crazy. My mission is to speak. All my hustlers around the world, regardless. You know you're grinding. Excel, vamos lá pro seu primeiro jogo do esporte. Cara, o primeiro jogo que joguei na vida foi... Na vida, ali? Alex Kidd, mentira. É, tá. Cara, primeiro jogo eu escolhi NFL Blitz. Cara, jogo foda demais, cara. Como que eu queria uma versão no Steam desse jogo? Cara, assim, o NFL Blitz, ele é um jogo que ele perdeu a licença pra usar... Que parou na Blitz. Ah, que é isso? Foi boa. Foi boa. É, perdeu a licença da NFL, né, pra produzir, pra usar os nomes e todas as informações que o Madden podia usar. Então ele terminou se tornando um jogo bem sarcástico, assim. É, desde o início ele já era meio apelativo com os tackles e tal, pra ser um jogo mais caricato. E ele cedeu de vez ao estilo, né? E até, se tornou... até conta da arte dele, né? Mais simplificada. Exato. E terminou se tornando extremamente famoso por causa disso. Ele é um jogo bem mais rápido de futebol americano. Nossa, muito legal, cara. Cara, ele é muito divertido justamente por essa agilidade que ele tem. Cara, né? eu só lembro quando eu fui pra Cascavel uma vez e a gente foi na casa do Javan. E, cara, a gente jogou demais esse jogo, cara. É verdade. Nossa. É verdade. A gente fazia, tipo, os torneiozinhos, assim, era muito foda. E, assim, ele tem, na tela de loading, ele tem alguns códigos que você pode inserir pra alterar algumas coisas do jogo. Você pode alterar a roupa dos personagens. Os Texans, se eu não me engano, eles têm uma... Ou é, os Cowboys. Eles têm um pack especial que você pega separado, que eles ficam todos com roupa de cowboy, em vez de uniforme. Eu deduzo que sejam os Cowboys. É. Então, eu não tenho certeza porque eu vi um gameplay dos Texans, então posso estar confundindo os dois na minha cabeça. Mas, enfim, um dos times tem essa opção e os outros tem algumas outras, obviamente, cara, no mesmo sentido. Como eu fiquei decepcionado, eu queria muito um NFL Blitz, aquele Blood Bowl, tá ligado? Blood Bowl. Cara, eu queria muito que... Bota fé, ia ser divertido. Ele é um jogo mais estratégia do que um de ação, assim, praticamente. Aham. Uhum. E tem também uma opção pra você deixar os personagens cabeçudos, cara. tem muita coisa, sabe? Até quando os seus personagens, você seleciona pra eles fazerem uma blitz, ele vem todo o time correndo pra cima do quarterback, balançando os braços pra cima da cabeça, assim, tipo, é bem É muito escroto. Engraçado, cara. Cara, é muito massa. É um jogo muito massa, ele é muito divertido. Pra quem gosta de jogar no videogame jogos de futebol americano, é extremamente recomendável. Acho que, na minha opinião, é um dos melhores. É que você jogou mais, né? Mas a minha Cara, ele é bem divertido. Ele é o melhor. Ele é bem divertido. Se você quer só, assim, tipo, um casual game, ele é extremamente divertido. Você falou que tava procurando trilha sonora, não achou muito... É verdade. Eu procurei a trilha sonora dele pra escolher, mas, infelizmente, ele não tem... O mais recente que eu achei de trilha sonora foram 4 ou 5 músicas do 2003. Ó. E eu não gostei delas. Elas são uma porcaria. E você vai pedir uma música ou qualquer outra coisa, então. Só pra... É, então eu vou pedir uma música do NFL Madden 2013. Ó. Eu escolhi a música Legacy. Então, vamos lá. Toca aí. Pau na caixa. a million ways to get it. Então, Zabuza, o que você tem pra recomendar pra gente de esporte? Você que é um cara ativo. Ativo, nossa, pançudo pra caralho. É, cara. Ô, vamos combinar, né? Eu tô pançudo. De uns dois anos pra cá, o Zabuza tá ficando cada vez mais pançudo. Cara, tá foda. É que assim, ó, eu não como muita coisa gordurosa, exceto doce. Doce como pra caralho. Eu não como coisa, muita coisa muito gordurosa, mas quando não, eu tipo... como. É mais ou menos essa ideia. Mas eu vou pegar aqui, que é um jogo que foi basicamente um remake, cara, que é o NBA Jam On Fire Edition. Cara, NBA Jam é muito bom. Mas o On Fire Edition é muito melhor, cara. Eu gosto muito dele. Tudo bem que no... Tudo On Fire fica melhor, né? Não sim. E cara, pra quem conhece a série, os jogos, né, NBA Jam, sabe que é mais ou menos aquela pegada do Blitz, né, cara, do NFL Blitz, que é um pouco mais sarcástico. Ele é aquele esquema um pouco mais casual e caricato, sim, né? Sim. E é muito mais divertido jogar do que às vezes você pegar, tipo, um jogo de NBA mesmo, assim, que é muito mais regrado, né? Você tem que cumprir lá, não pode fazer falta. E nesse jogo, cara, você pode empurrar personagem, e é sempre dois contra dois numa quadra gigantesca. E o mais interessante dele, na minha opinião, é, obviamente, o narrador, né, cara? Bum, chacalaca! Você lembra, né, cara? Cara, o narrador do NFL Blitz também é a mesma coisa. Sim, é a mesma parada, aquele cara, narrador típico americano, tipo... É um a mais pro jogo que... torna muito engraçado. E é muito foda porque esse jogo, além de ter esse esquema do basquete, tipo, você fazer a pontuação, ter altas enterradas fodidas, cara. E quando você tá on fire, o nome, esse on fire não é à toa, né? Porque quando você, digamos, tá em killing spree, você faz, tipo, 3, 4 pontos seguidos, o seu personagem, ele fica com fogo no pé, nos pés, fogo, né? No rabo. Você falou pé. No, eu falei, que bom que você falou pé. Eu falei, no pé, no pés. No PES, no Pro Evolution 4? É, exatamente. E, cara, muito, muito foda, porque quando você vai fazer umas enterradas, ele dá mega pulão assim, cara. E a cesta, né, tipo, pega fogo. Quando você, tipo, tá jogando, tipo, você pode jogar tanto um contra um, né, ou dois contra dois. Tipo. Já fizemos um campeonatinho 2 contra 2. Eu acho que o mais interessante quando você tá jogando, tipo, de um assim, tipo, um contra um, é que quando o seu segundo personagem, ele, tipo, ele estimula uma jogada, né? Ele dá um pulo lá, você pode já fazer o toque, ele automaticamente já faz aquele ponto, aquela cesta, né? Isso é muito legal porque, tipo, você tem que ficar prestando muita atenção no jogo, né, cara? E esse jogo é muito foda. Isso é verdade. Né, Camila? Eu assumi o posto aqui agora. Você jogou aquele jogo de Super Nintendo NBA de basquete? Não, mas meu irmão jogava. Olha só. Você assistia ele jogando? Sim, porque eu ficava na fila pra poder jogar também, né? Sim, tipo, né? Eu tava assistindo que ele tava jogando. Maldita época que as meninas não podiam jogar, tipo, tão livremente como hoje, né? É verdade. Era 5 horas pra ele e 1 hora pra mim. Mas, ó, pra quem não conhece, a Camila, a queridíssima esposa do Snake. Vulga a senhora Snake. É, exatamente, vulga a senhora Snake. Ela é viciada em Pokémon, né? Aham. Uhum. Você jogou qual mesmo? O Red ou tava jogando o Yellow? O primeiro, eu acho que é o Yellow. É o Yellow. Aí, ó, é parça. Era o mais legal, depois ficou tudo chato. Ô, Camila, faz o Snake. Oi. Te dar um 3DS, que o novo tá bem legal. Eu vou fazer. Com certeza ele vai me dar. Olha só, é assim que se fala. Com certeza ele vai dar. Ele não vai recusar. Não, se ele recusar, ele é... Nossa. Eu vou fazer uma oferta que ele não vai poder recusar. Você tá vendendo? Style, né? Não, eu não, para. Eu tava vendendo um antigo e troquei 3DS XL. Aí eu fiz um negócio por conta disso. Eu vou fazer ele correr atrás de um. E eu vou ter que sair daqui que ele tá me olhando com cara feia já. Tá bom. Tchau, gente. Tchau. Bom, então vamos lá. A main team do NBA Jam On Fire Edition. O tema dos homens. Main team. Do NBA Fire. Main team. Vamos lá. Pau na caixa. Excel? Eu. Vamos lá para outro e último joguinho seu de esporte. Claro que vamos. Porque eu troquei a ordem, o exemplo começou, mas eu vou puxar com você agora, porque foda-se mundo. Meu segundo jogo, jogo maravilhoso, lindo, bonito, ó, colorido. Colorido. Eu escolhi o Grand Slam Tênis do Wii. Ó. Que, cara, é um jogo muito bom de jogar. Quem gosta de tênis é bem legal. Você não tem que gosto... jogar com o emote ou você pode jogar sentado na cama? Ah, você pode jogar sentado com a cama, na cama, mas é o emote que você usa. Sim. Eu gosto bastante de tênis, mas de jogar, não de assistir. Eu acho muito chato assistir. Ah, assistir é um saco. Mas jogar eu gosto bastante, é um jogo muito legal. Uh-huh. E o Grand Slam Tênis ficou bem bacana, ele tem uma variação bem interessante de rebatidas e tal. Eles conseguiram fazer uma variação legal, eu gostei bastante do jogo. Terminou sendo um dos jogos que eu mais joguei no Wii, junto com o Just Dance. Ó, e é verdade, porque até, como a gente já citou aqui, o Excel sempre trazia a galera pra jogar lá, né, na casa dele. Jogava esses esses joguinhos aí de tanto do Just Dance, tanto esse tênis. E jogo de tênis é interessante, né, cara? Porque eu gosto também, por exemplo, do Mario Tênis, é pra mim. Eu comprei ele, cara, porque eu gosto do Mario Tênis. O Mario Tênis 3DS, ele é extremamente divertido. Muito bom. Só que o do Wii, por você usar o emote, cara, você jogou duas partidas, seu braço já tá começando a querer te matar. Ah, mas por isso mesmo que eu prefiro o do 3DS ali. Tipo, o seu braço, ele cria síndrome da mão estranha, da mão alheia. Quem seria a síndrome da mão estranha? Aquela síndrome que a pessoa tem um, digamos... Ela não sabe que o braço dela tá se mexendo sozinho. Tipo, e ela pode atacar ela, tá ligado? Cara, eu nunca... Ou então passar a mão na bunda de outra pessoa sem ela querer. É. Ah, mas isso acontece às vezes com todo mundo, né? Não. A parte de passar a mão na bunda, não de querer te matar. Não, mas tem casos também que a pessoa começa a tirar roupa no meio da rua e ela não percebe. Ela só percebe quando ela olha pra baixo, põe a mão dela abrindo o botão. Amigo, todo mundo percebe. A gente finge que não percebe. O mundo não olha mais por dentro. Opa, olha o que o cara tá fazendo ali, ó. Todo mundo sabe que tá tirando a roupa, amigo. Não tem essa. Mas, cara, os jogos de tênis, na maioria deles são legais. Aquele Top Spin, aquele Virtual Tênis. Cara, esse Virtual Tênis era o sucesso nos fliperamas, né? Sim, cara, muito foda. É verdade. O Sega All-Star Tênis também é bem bacana. Cara, convenhamos. Então, o melhor jogo de esporte que é 100% de sucesso, de alegria... Cara, esse é 80% de chance de você gostar do jogo, se você comprar alguma edição, é o tênis. Essa é a verdade. É porque ele mistura tanto uma parte de estratégia com habilidade, né, cara? Exato. Exatamente. Então, eu escolhi outra música do NFL Maiden, porque jogo de tênis não tem trilha sonora, porque é tênis. Ninguém faz barulho no fundo no jogo. Essa é a verdade. Sim. Então, eu escolhi a música Glory, do NFL Madden 2013. Toca aí. Ele só escolheu uma... Ele pegou uma trilha e falou, por que qualquer jogo aqui? Então eu vou colocar. Infelizmente os jogos não tinham trilha sonora disponível. que, cara, vamos lá, pedalar então, aí. Cara, pedalar e pedalar e melhor jogo cópia de Tony Hawk do mundo. Cara, que realmente... Sabe que eu nunca joguei esse? Cara, é muito legal. Pra quem não sabe o que eu tô falando, é de Matt Hoffman Pro BMX. Nos mesmos moldes do Tony Hawk, né? Tony Hawk, Tony Hawk. Eu falava era o Matt de boxe. Era o jogo do Matt Hoffman que vinha de extra no jogo do Tony Hawk? Esse mesmo. Era o Matt Hoffman, né? Matt Hoffman. Cara, e é muito legal, assim. Ele é um jogo muito bom. Pena que não fez tanto sucesso quanto o skate fez, né? É que o skate é mais radical que uma bike. Tô falando no consenso geral, né? Eu preciso... Sim. Acaba sendo mais bike. Atrativo, né? Mas... Até fica uma dica aí de um seriado que tinha Props. Props. Passava muito tempo atrás no canal FX. Agora não sei... Que canal que passa isso? Mas... FX, você acabou de falar. Não, passava. Ah, tá. Burro, não viu? Eu burro. Passava burro? É um jogo muito legal, cara. Tem, tipo, Matt Hoffman, Steve McCoy. Tem os outros caras lá também que é famosão na parte da... Tanto que o Matt Hoffman, ele participa junto com o Jackass em algumas sketches. Ele não aparece também lá no Nitro Circus às vezes? Aparece, mas acho que parece mais o Dave Mirra do que ele. Que é o outro cara também que é pica das galáxias do bike. Da bike. Trilha sonora é meio Tony Hawk da vida, assim, boa pra caralho? Ótima pra caralho. Olha aí. É muito boa. Tirando umas duas, assim, que é bem, bem fraquinho, mas, cara, do geral, é... Cara, a música de abertura que eu escolhi, velho, é muito massa. E o clipe que tinha na abertura do jogo era muito massa também. Então vamos lá, qual que é a música que você selecionou para esse jogo? É da Palehead, I Will Refuse. Olha, então vamos lá, pau na caixa. Eu pensei que você ia escolher aí o Survive. Voltando da musiquinha do Snake, e aí, Zabuzeta, qual é o seu segundo jogo? Último jogo desse podcast aqui que a gente vai falar. Não tinha como fugir de um jogo de futebol, né? Mas vamos falar de um dos melhores, né, cara? Ah, até tinha, né? Mas ninguém gosta. O International Superstar Soccer Deluxe! Que onde tem o melhor... Que você ia falar do Campeonato Brasileiro 98. Tem outras versões, mas eu acho que o International, o Deluxe ali é muito foda. E ele tem melhor utilização do Konami Code, na minha opinião, que transforma o juiz no cachorro, na tela de seleção. E acho isso genial, cara. E você consegue ver essa façanha em diversos campos pelo Brasil, né? É. Não duvido. Em alguns, quiçá, vira quero-quero. Exato. Nossa, foda. Não vou lembrar qual que é, mas pra Nintendinho mesmo, qual que era o que tinha o Paraná Clube? Não sei, cara. Eu acho que é muito tempo atrás. Brasileiro, 98. É muito tempo atrás, quando eu, entre aspas, gostava de futebol. Não, só que é assim, é que a mente mudou, né? Antigamente, o que você via na TV é que você não tinha aquele acesso à internet, aquele computador, você tinha que gostar de alguma coisa na TV, porque senão você não tinha nada, tá ligado? Você tinha, livros, seu cara iletrado. Eu não tinha uma família e falava, olha, pega um livro aqui pra ler, seu idiota. Não, isso. Eu tinha Lego. Você tinha Lego, eu não tinha. Eu tinha videogame. Eu tinha o chinelo rasgado. Eu jogava Tampo Cross era da hora, acabou. Sim, foda pra caralho. Mas enfim, só pra resumir a história, a família da minha mãe é coxa branca, meu pai é atleticano, pra resolver, virei paranense pra contrariar todo mundo. Só pra te ensinar uma pira, né? Só que, infelizmente, fui pegar a pior escolha, né? Porque Paraná é... Enfim. É uma bostinha. Boa era você ter pego Londrina, foi campeão esse ano. Ó. Já tá Malucelli, né, mano? Vamos parar com falar dos times aqui, vamos falar do internet. Oi, São Paulo ganhou o Ituano. Derrubou os 4 grandes, toma. E no outro ano? Eu ia fazer essa piada. Tá ficando fraco, sério. Começou com uma piada boa o podcast. É, tá fraco. Foi boa. Tá ficando muito fraco. Mas assim, vocês jogaram muito o internet no... ou nem jogaram, tipo, K-Game? Joguei bastante. Cara, se eu joguei, eu não vou lembrar, cara. Cara, você não lembra mesmo, cara? Eu jogava demais também. Jogava bastante porque naquela época eu não tinha tanto acesso à fita. Sim. E na época que eu tava jogando, não tinha locadora na proximidade. E até porque muita gente tinha essa fita, né? Emprestava, jogava. Exato. E até por conta, era um dos melhores, na minha opinião, assim, de multiplayer no Super Nintendo, né? Tinha outros jogos bons pra multiplayer, mas o International, ele supria muito bem na cidade pra quem queria jogar multiplayer ali. Ele era interessante, sim, porque ele tinha todo esse ar... Nossa, o ar dele, tipo, de Copa do Mundo, aqueles efeitos de fundo, do cenário, assim, de som. Aquele narrador falando, tiro de canto. Forte bomba. Saque do goleiro. Nossa, cara. Saque do goleiro. Sim, que muito lindo. Foda. Esse jogo, ele é foda porque ele tem vários glitches, cara. Eu tava vendo um vídeo... Vários? Ele só tem mais glitch que Alex Kidd. Não, tem um glitch que você pode fazer 99 gols com o goleiro andando fora do campo, cara. Tem um vídeo desse, vai estar linkado aqui na postagem. Que, cara, genial. Bom, mas a trilha sonora dele era fodástica. Esse jogo tem uma trilha sonora que é empolgante pra caralho, cara. Pode falar mal, não gosto de futebol, mas a trilha sonora tá de parabéns. A música que eu selecionei aqui é a música do Menu. Então vamos lá, pau na caixa. É do Menudo? Do Menudo, vai lá. Menudo? Canta uma do Menudo. Não se reprima, não se reprima. Cara, nem pensou, né? Já sabe. Já sabe da ponta da língua aí. Véi, sou foda. We'll be right back. Então é isso, galera. Pra vocês que são profissionais de esporte de cadeira, né? Fica aí também a polêmica dos e-sports, né? Mas esse é papo pra outro cast. Por que não, né? Por que não? Vai. É papo de noob. É. Cara, o Snake deu risada igual do Carlos Alberto. Bom, assine lá nosso canal no YouTube, curta nossa fanpage no Facebook. Sigam os abos, sigam o Snake, me sigam. Sim, a gente tá todos os links dos nossos Twitters. Também tem duas vezes por semana stream no nossa Twitch do Level Mais. Então, se você quiser mandar uma pizza pra gente, o endereço vai estar aí embaixo no post. Sim, manda pizza de calabresa, de pepperoni, que é a melhor calabresa. Cara, não sendo doce, eu tô aceitando. Boto fé. Ó, pra mim pode ser um hot sushi Filadélfia, eu aceito. É que então eu deixo o Snake na seca, eu e os Abos a gente aceita, a pizza a gente aceita até cachorro quente. Cara, cachorro quente é muito foda. Cara, muito foda. Vamos lá. Oh, sabe o que eu comi ontem? Vininha. Vininha? Aham. Uhum. Tem vininha em Cascavel? Sim, tem. Na verdade, acho que não deveria chamar vininha, deveria chamar salsichinha. É, eu também acho. Fora de Curitiba. Cara, isso é um roubo, velho. Essa franquia é um roubo. Pra quem não tá ligado, é uma. Faz delivery de. É um delivery de. Salgadinhos. Mini cachorro-quente, mini coisa. É salgadinhos assados. Acho que o único que presta é, obviamente, o hot dog, porque... Não, até... o de bacon com milho é gostoso. Ah, não, mas, é, cara, não vem nada no sanduíche. Você paga, tipo, R$1 na parada, não vem nada, tá ligado? Não, vem quase nada, mas ele é gostoso e o de só assistir é o melhorzinho. É, tipo, é um bloquinho de bacon e 4 milhos, pronto. É verdade. Cara, tinha uma esfirra aqui em Cascavel que você pedia esfirra de queijo, ela vinha com pouco queijo, mas você pedia de queijo com milho, vinha, tipo, uns... 10 grãozinhos de milho e vinha o dobro de queijo. Ah, então é a estratégia, tá ligado? É. Boa. Acho que por isso que faliu. Não, não duvido. Bom, então é isso, galera. A gente fica aqui por... Pra... Isso. Bom, então é isso, galera. A gente quer... Ah! Bom, então, galera, a gente... Para, caralho! Agora... Bom, então, galera, a gente fica aqui em mais uma edição do podcast. Então, a gente se vê na próxima edição. Nos vemos no próximo level.